fala aqui pro meu parceiro e se balança. Grita e xibobó com as caixas cheio de lança. A noite é uma criança, esparrada é nóis no ar. Cadeia não é brincadeira, meus olhos não vou fechar. Na rua tô vivendo, aprendendo, crescendo, correndo atrás do meu, os bico tá no veneno. Eu tô vendo, né fi, a vida é louca, neguinho. A cru vai evoluir, pra rapa toda se unir. Então vai, né zaga, não dá moral pra ninguém. Tá no jogo pra somar e não pra agradar ninguém. Sempre foi assim, tem pacaones no comando. Cabeça ali no guia, pronto pra traçar os planos. Tamo junto, né, então segura os boné. E não aciona os gambé, os vira-lata no pé. Eu tô vendo qual é, deixa nós respirar. A crew que tá na pista com DJ pra somar. É o time, é o crime, é o lip. DJ somou na frota, chegou, foi no apetite. É ficar sendo bagulho, quero viver só assim. De festa em festa, com espaço e fumaça no camarim. Moleque lambrado, já tá bem chapado, então ouve um rap pesado. A crew na parada invadiu, tá em casa, o brinde com as taças e os aliados. Dando problema, roubando a cena, quebrando a gema, burlando o sistema. Guerreiro não tema, inimigo que treme, o time é seleção no esquema. Sequência maluca, viagem só ida, pra ter errado nunca. Vida louca, vida curta, absoluta ou amarula. Nossa saga continua, não esquece a humildade. Vem dos campos de terra, descalço, sem vaidade. Na rua é nós que tá, se pá, vem pra trocar. Mas pra ver tem que pagar, e a sorte quem vai tentar. Sei lá, quem vai encarar, é pergunta sem resposta. Enquanto eu encho os pente e dobro minha aposta. Hip hop rua, paixão de maloqueiro. Já apertei aqui, agora é só acender o isqueiro. Tô vendo é de cima, as minas tão gostando. Vem comigo, eu tenho um plano. E os mano passando pano. O instinto é marginal, o instinto é criminal. Na fuga contra os real, Zé povo vim passar mal. Esquema pode servir, malandragem é Brasil. Os meninos vão invadir, amigo time, acril. We'll be right back.